A igualdade entre homens e mulheres só existirá quando o corpo das mulheres deixar de estar sujeito a normas e legislações.